Me deixaram arrepiado agora, hein, gente? Pô, foi demais. Vocês estão demais. É a vez de vocês agora, vamos lá.